Sinal 6201, livre o cotejamento. Sinal 6301. Tem a chegada, é o número 2, o 6390. Até a 6390. Boa noite, azul 4071, centro de informação Quebec. Solicita nível 360 para Campinas. Azul 4071, autorizado, Campinas, nível 360, decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge Intercept El, Pesulu 16, até Belo Horizonte, após DCT Zanetti e após DCT Mendes. O controle 119.8 e o transponder é o 5051. 4041 centro, autorizado Campinas, nível 360, decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, após direto bridge, após interceptor pelo Zulu 16, até o Bravo Hotel Zulu, após direto Zanetti, direto meio. Controle 19.8, transponder 5051, 4071. Correto, 4071 da luz, chame pronto no gate 8. 4041. Azul 4071, posição 8 para a sua informação. Autorizado, azul 4071, chame táxi. Autorizado, puxa, deve posição 8 para a sua informação. Passa 150, chame Recife, 125, Alverne, 13325. 251, 3325, muito obrigado. Paulo, para o táxi, 857, com 107, 4 horas, Salvador Alverne. O Web 5836, táxi em frente, via Juliette Alfa, ponto espera da 10, chame a torre. 118.6, o ajuste é 10 no 2. Juliette Alfa no 0.6, ali 12, 5.8.3.6, 0 que é pouco, obrigado. É. Muito boa noite. 19.8, uma boa noite, bom final de semana, 3.5.6. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, tá 3.5.6.1, tá na gole. 3561, boa noite, submantenha 380, saída da gole. 380 na gole, 3561, o senhor autoriza direto ofício? Até a saída inicialmente, aguarde coordenação. Aguardando, 3561. 3858, complete final ILS, torre 118.6. 6310, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado 2000 pé, ILS X-Ray reportará no lote 6310. No 604, dessa via para 2000, ajuste 1011. 1011, dessa via 1011, boa noite. 3258, estabilizado, X-Ray. 2858, livre pouso, 130 graus com 089. 130 com 8, livre pouso. Táxi via Alfa, via Pátio Juliette Alfa. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1-0 no 2. Manter o ponto de espera, web 5836. Meia 3 1 0 complete final de LS, torre 118-6. Torre Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310. 6310, ciência, tráfego avistado, continua aproximação, número 2 para pouso. Guardar autorização, 6310. Tan 3858 no solo 21, libere à direita, agilizando. E ao livrar, chame o solo em 121, decimal 9. 3858, à direita, chame o solo. Oceanair 6310, agora livre pouso 140 graus, 10 mais. Livre pouso para Oceanair 6310. Do 7. 9, Juliette para 07, 38. E reporte localizador. Eu estou ali no localizador, no alguma mesa, localizado de Juliette. 561, passa 140, chame o centro em 1260, alterne 1288. Xener 6310, solo 24, libere a direita, chama o solo 21, decimal 9. Lembrando, a direita 219, solo 6310. Salvador, muito boa noite, Xener 6310. Xener 6310, está autorizado, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 05. Alfa e Juliette pro 05, 6310. Web 583000 autorizado a decolar, 140 graus, 109. Ok, após a rolagem do EBJET ali, mantém o azul. Pode rolar do EBJET ali, mantém o azul. Localizador, já peço interceptar o glide com campo à vista em 04. 04 complete final ILS, torre 118.6. Forma agora ajuste na 012. Corrigido 1012 e chama a torre 126-604. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 604. Passar externo em mais 2 milhas na sua escuta, baixar travado. Ok, 604, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 604. Web 5836, decolou os 2 meias, chame o controle 119.8, boa noite. 19.8, obrigado. Boa noite, Web 5836, decola no perfil na sua escuta. 536, boa noite, submantenha 330, saída PUC, vigilância radar. 330 na PUC, vigilância, copiado 36. Decolagem azul 4071, 150 graus, 102. Pode continuar para o 6310 no 05, né? Afirmativo. É no 05, 6310. Tá ok, então tá pronto. No 04 tem livre pouso, 140 graus, 109. Autorizado pouso na 10, 604. Azul 4071, decolou aos 28, chame 198, boa noite. 198, 4071, boa noite. De Salvador, boa noite, Azul 4071, decolou, solicita manter a proa por mais 5 milhas, evitar a formação. Está autorizado os desvios, submanter a 360, após voo e dial. Sente autorizado desvios, após dial, ascensão 360, Azul 4071, grau. Confirme, pessoal. Motionário 6390, a gente está aguardando aqui o balizador eletrônico ou manual para encaixar no 05. Ciente. Nos 30, libera a direita, chame o solo 21, decimal 9. Liberando a direita, chame o solo 21, 9, voa no mesmo tempo. Está presente. Estão confirmando, pode falar o meu ponto 618? Quem modulou para o controle? Ação 5836. Obrigado. Voo no 604, boa noite. Táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantendo posição de Juliette, voo no 604. Voltando 3662 para a cópia. Cópia, prossiga 3662. Autorizado Natal, nível é o 370. Via Pezulu 10. O decolando da 10, com a primeira curva à esquerda, lida Fuca, com transição Zipar. O controle 19.8, acione 5063. 30 Natal 370, outra Zulu 10, decola da 10, com curva esquerda, pela Fuca Zipar. 5063, transporte original, controle 3.2. Correto. E chame quando pronto, para o pushback acionamento. Deixa. E o gol no 604, autorizado via Juliette para o gate 08. Juliette 08, 604. Autorizado, 6201 no gate 10 e chantax. 4071, passa nível de voo 60, chame o centro na frequência 1251, alterna 3325. Centro 1251, 3325, na 4071, agora aqui. Despeito de acionamento, tem 3662, está no portão 3. Está autorizado, tem 3662, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3662. Saída para Maceió é Apuca, Caju. Cara. Ocean Air 6201, táxi PAB de 77, alterna com 15, autonomia 3 horas. Gente, o Ocean Air 6201, está autorizado o táxi pelo pátio principal, Juliette Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal 6, o ajuste é 10, 12. Pátio principal, Juliette Alfa, pode chamar a torre. pode seguir via Juliette? Porsche 9 pode seguir via Juliette. Foi autorizado pela Juliette. Eu tenho 3662, campeão de 148, eu tenho 1250, eu tenho no controle. Gente, o TAM 3662 está sendo ultrapassado agora pelo Airbus da Avianca, siga o mesmo e no ponto de espera chame a torre em 1186. O ajuste é 1-0 no 2. Beleza. Pode o mesmo da Avianca, ponto de espera no 0-3-6-3-6-2-0-1, está autorizado, ingresso, alinhar e decolar da pista no 0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. A linha de decolar está no zero.